Alô? Oi. Que é isso? Que Veste isso, foi é? Zumbificado. Que porra é essa? Porra. Temos um zumbi. Temos um zumbi. Zumbificado, cara. Isso a gente tá num filme pornô. Será que o Max vai voltar como zumbi? Segundo o Frango, a Carminha acabou de matar o Max. E eu tô perdendo isso. Ela acabou. Tá perdendo a novela? Tá perdendo a novela? Eu acho que dá uma pausa aqui. Tem zumbi nessa novela? Vai ter. Ah, vai ter? Se Deus quiser, o Max vai voltar pra matar todo mundo. Cara, essa novela olha é muito a fama boa. Que você vai ganhar nesse podcast depois se souberem que você assiste novela. Estamos começando o primeiro podcast do Macacos Robôs Zumbis do Inferno. Estamos aqui hoje com o Zueist. O impronunciável Zueist. Já começou errado. Com outro novato, Bruno Henrique. E aí, tudo bom? Mais conhecido como Bruno Wars, é isso? É Bruno Vaz, é alemão. Mais um erro. Estamos aqui também com a Letícia. Oi, eu sou a Letícia Santos. Eu fiz um curso de letras à distância e a única coisa que me sobrou foi escrever nesse galinheiro. E ela come o nosso próximo participante, que é o Marcelo. Opa, não é bem assim não. Então, eu sou conhecido como Atrevido. O prazer vai ser todos de vocês participar comigo desse podcast. Temos também eu, o apresentador, o Versago, o Banido. E por último, temos o nosso chefe, o dono do site, magnata mais jovem do Brasil, Frango. Diga oi, Frango. Bom, eu sou o Frango. E apesar da minha voz ser escrota, eu continuo sendo moderador de comentários. E eu posso banir você quando eu quiser. Então, cuidado com o que você vai falar sobre mim. Bug, né? Bom, o tema do podcast de hoje será zumbis. Nós vamos falar de filmes, HQs, séries e tudo que envolve esse universo. Além de, no final, cada participante contar como faria para sobreviver a um apocalipse de zumbis. Para começar, eu gostaria de discutir com vocês quais são as regras que definem o que é um zumbi. Tem os dois tipos de zumbi, né, cara? Tem o zumbi clássico, né? O zumbi que nasceu lá com Roger Corman, e tem o atual, que os mais famosos vieram do elegante Zack Snyder, né? Mas qual a diferença entre eles? O zumbi voodoo, né? Que ele é criado através do xamanismo, que ele é ressuscitado para ser usado como escravo pelo... Pô, legal. Obrigado, hein? Legal. Ele é pra ser usado como escravo pelo bruxo que ressuscitou, né? Uhum. Daí depois com o Romero, né? Ele veio com a ideia da infecção, no caso da radiação. O clássico é aquele que é lento, que é devagar, que tá realmente morto, né? É um cadáver reanimado e tem reações lentas. E o atual é aquele que corre, é todo agitadão, serelepe, corre, pula, escala. Zumbi parkour. Teve transformações, né? Com vírus, alguma bactéria, algum parasita que possa transformar. Mas eu acho que ele divide nessa parte mais pseudocientífica. O zumbi de laboratório, né? O zumbi do laboratório, exatamente. E é a parte mais fantasiosa, né? Do zumbi voodoo, zumbi haitiano. White zombie? Ah, pra mim, eu não conto muito com esse zumbi... Voodoo não, porque ele não me dá medo, ele não come carne humana, então... Voodoo é pra Jakku, né? Voodoo é pra Jakku. É... Ele aparece que zumbi voodoo, né? Ele é muito... tem muito pouco filme, muito pouca coisa. Depois do Romero mesmo, caiu em desuso. Ele é usado até em Hellblazer, o Papa da Meia-Noite, ele tem vários zumbis. Ele usa aqueles zumbis pra lutar, pra carregar mala, pra todo tipo de coisa, né? São criados dele, né? Isso. E tem esse zumbi aí, o Romero, né? É o pai, né? E tem aquele zumbi também, o dos Palmares. Só três tipos de zumbi. Tem um alto zumbi também. E assim é ruim. Eu acho que os zumbis, na verdade, podem ser divididos em duas categorias. Os derivados sobrenaturais pode ser magia negra, voodoo, ou então criar sua ciência, propriamente dita, radiação, algum tipo de doença, algum vírus. Eu acho que tem três pontos que definem um zumbi, que é o seguinte: primeiro, ele não tem consciência, ao contrário dos outros monstros. O vampiro, por exemplo, ele tem uma consciência, o zumbi não. O segundo ponto é que o zumbi ele quer se reproduzir. O vampiro ele só quer se alimentar. O lobisomem, às vezes, ele quer se livrar da maldição dele. Mas o zumbi, ele realmente ele quer passar pra frente, ele quer se reproduzir. E aí a gente entra no terceiro ponto, que pra mim forma o zumbi. O zumbi ele sempre é coletivo, ao contrário dos outros monstros. Ele sempre tá em grupo. Você vê que não tem uma história de zumbi em que é apenas um zumbi. São sempre um grupo e eles estão sempre crescendo. E a guerra contra os seres humanos é uma guerra de números. Então, acho que o Frango quer falar do primeiro filme de zumbi, que é o A Noite dos Mortos-Vivos, né, Frango? A Noite dos Mortos-Vivos, o filme que meio que definiu o gênero. O primeiro filme a realmente contar com o estereotipo que a gente tem hoje de zumbi, bicho retardado, lerdo, que vai atrás das pessoas. Se eu não me engano, ele é de 1960 alguma coisa, não é? 78, não é? 78. Ele é dirigido pelo George Romero, o cara que criou estilo e popularizou o termo zumbi como a gente conhece hoje. Mas esse não foi o primeiro filme de zumbi. O primeiro filme de zumbi foi o que o Zwest já citou várias vezes, que é o White Zombie, com Bela Lugosi, não é, Zwest? Exatamente. Mas é um zumbi diferente, é um zumbi místico. Que é o tipo que o Bruno falou. Uma espécie de golem, né? É, eles chamam de ghoul algumas vezes no filme, né? É um zumbi místico que retorna pra vingar a própria destruição, a própria morte, né? Como é que é esse filme? Esse primeiro filme de zumbi, como é que ele era? Como é que ele agia? Se eu me lembro bem da história, uma empresa farmacêutica americana contrata um cara pra ir até o Haiti pra pesquisar sobre a morte de um cara. Ele aparentemente morreu e duas semanas depois muitas pessoas viram ele andando pelas ruas. Só que ele não estava alterado, não estava mudado, estava simplesmente vivo. Mas ele, na verdade, deveria estar morto. E as empresas farmacêuticas ficaram interessadas, né, para saber o que era, e mandaram o cara para entrar. O cara é meio que um caçador de aventuras. E ele foi lá para o Haiti, e lá ele meio que conhece toda a mitologia, toda a crença voodoo que o país tem, porque realmente o Haiti é um país que já teve por algum tempo como religião o voodoo, né? Na época de um ditador, que eu não lembro o nome, ele impunha o vodu. Então tem uma cultura, o país tem uma cultura muito forte com zumbis, com magia negra. Lembrando uma coisa, cara, que vodu não é exatamente magia negra. O vodu, ele tem uma vertente de magia negra, mas ele não é uma religião, digamos assim, maligna. O conceito já de religião africana é complicado, né? Sim, no Brasil a gente tem essa impressão de que tudo que é fora do cristianismo é maligno. É do mal. Não, e a gente tem essa definição de bem e mal, e a gente acha que ela serve pra julgar outras religiões. Exato. Cara, é foda que voodoo é que se você procurar na internet aí, tem fotos que dizem seja zumbis, voodoos. Assim, mas ai, é fake, né? Com certeza. Mas eu precisei achar alguma. Ele me mostrou essas fotos, né? E assim, eu fiquei o dia todo impressionado. Tenho muito medo. No interior de São Paulo acontece essas coisas muito, viu? Então, eu queria falar que desse filme dos zumbis, voodoos no geral, o interessante é que o zumbi não precisa necessariamente ser verde, como ele era, porque o que a gente viu depois desse zumbi são pessoas pintadas, uma aparência realmente sobrenatural. Então, Frango, você estava dizendo que, na verdade, nesse filme, os zumbis eles não parecem com um zumbi clássico, com morto-vivo, eles parecem apenas pessoas normais, só que voltaram à vida. Sim, algumas partes a gente pode perceber uma ou outra pessoa com algum estado de... algum sinal de decomposição em algumas partes, mas é algo realmente muito sutil. E acho que é isso que deixa o filme mais interessante. Muda o nosso conceito do que é um zumbi e o que é um morto-vivo. Mas isso, no caso, não seria porque o filme é muito antigo? De repente eles não tinham dinheiro ou capacidade para fazer efeitos especiais. Então, eu acho que não, cara. Porque, assim, se realmente for pensar, uma pessoa morre... O filme, na verdade, trata de pessoas que morreram recentemente. Então você não vê nenhum zumbi que morreu há muito tempo, nenhum zumbi saindo sério. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Esses zumbis, eles são conscientes ou eles são meio bobos? Não, eles são escravos, né? Eles só fazem o que o mestre os manda, né? Mas eles falam, eles têm consciência de que eles são escravos ou eles ficam... Não, eles são praticamente um robô, né, cara? Uma máquina mesmo. Eles, o que mandam fazer, eles fazem. Certo. O Zuest queria falar alguma coisa sobre o interior de São Paulo. O que que era, Zuest? Pois é, porque eu ouvi falar muito de caso de zumbi, voodoo aí no interior de São Paulo, né, que... Sério? Procura a gente com um cachorrinho. É verdade, é... Como é que é? Não, explica essa história aí. Como que é isso? É porque assim, família do interior, né? É Capial, né? Então fala é uma região fala muito assim de. Ah, o homem que andava de noite aí e comia pessoa. Tinha um nome aí que minha avó falava, não corpo não lembro seco, qual que é. O Marcelo conhece. Corpo seco. Eu acho que era algo assim. Ai, credo, gente. Eu tô com medo. Você conhece esse corpo seco? Como é que é? Não, explica. Isso é interessante. É o quê? Uma lenda de zumbi? Como é que é essa história? Vocês ouviram falar? Não. Seco é, geralmente é um cara que agride o pai ou a mãe e quando morre ele é condenado sem uma maldição. Ele não se decompõe totalmente. É isso mesmo. Ele volta à vida. Interessante. Ele fica atrás de cemitério, gruda em árvore. É tipo o Ed do Iron Maiden, assim. Eu sempre tenho uma ideia. É tipo um cara que volta ressecado da morte e ele tem que ficar na terra. Ele não consegue ter paz, é isso? Ele não tem descanso. É, cara. Isso. Então, pra todos os efeitos, um zumbi. É, lembra um pouco, então, a história, por exemplo, da mula sem cabeça, né? Que é uma mulher que traiu o marido, se não me engano. Isso, que ela tinha que ter um caso com o padre, no caso, né? Ela tinha um caso com o padre... Exato, enquanto ela é condenada a errar pela terra com uma mula sem cabeça, no caso desse cara, ele volta como um zumbi. Eu já vi algumas pesquisas, alguns artigos na internet que dizia que esse caso dos zumbis haitianos eram ervas, né? Que eles tomavam alucinógenas e eles usavam tipo, uma base meio primitiva de hipnose, né? Que nem eram mortos-vivos mesmo, tipo, eram pessoas que não tinham família, né, cara? Ou seja, eles pegaram um mendigo jogaram ele. É tipo a Cracolândia. Exatamente, velho. Então, tem uma história. Então, existe um livro chamado A Serpente e o Arco-Íris, que depois virou um filme também. Um filme horrível? É, um filme horrível. Que é. O cara diz que é real a história. Diz ele que é real. E diz, tem pessoas que dizem no Haiti que essa história é real. É basicamente o seguinte: ele diz que tem alguns feiticeiros de voodoo malignos que usam o extrato do veneno do baiacu pra fazer com que a pessoa pare de viver, digamos assim. O coração dela fica paralisado, o corpo dela entra numa espécie de hibernação e eles enterram a pessoa. Daí, uns dias depois, eles tiram a pessoa do túmulo e fazem exatamente isso que o Bruno falou. Eles fazem uma certa hipnose e mantêm a pessoa viva como um escravo. Eu já vi umas histórias, assim, de matérias e tal. Eu não sei exatamente se isso é verdade. Mas eles dizem que parece que esses feiticeiros faziam isso. E que o que acontecia é que quando a pessoa ficava enterrada, o cérebro ficava sem oxigênio, então ela voltava, digamos, meio retardada. E aí realmente... Eu voltava influenciável. Isso, e aí eles usavam essa pessoa... Ela tava meio zumbi mesmo. Exato, e usavam essa pessoa pra fazer trabalho braçal. Porque a pessoa voltava, sabe, incapaz de raciocinar direito, porque o cérebro está meio morto, digamos assim. Será que é verdade? Por que o cérebro fica detonado logo na parte do pensamento e não da função? Isso. Pelo que eu pesquisei, disseram que algumas pessoas voltavam, disse que alguns zumbis morriam tipo, horas depois de serem desenterrados. Pelo que eles dizem, a coisa não funcionava assim 100%. Era algo... Como ficava enterrado? Assim, eles tinham enterro, certo? Eles fingiam que eles tinham um inimigo, ou então alguma pessoa que eles visavam pra ser um escravo. Eles davam esse veneno, a família pensava que a pessoa morreu, e faziam enterro, tudo normal. Depois que o enterro tinha acabado, o chefe lá, o xamã do voodoo... Já desenterrava. E desenterrava a pessoa, ressuscitava ela com algum tipo de extrato que fazia ela voltar à consciência, só que ela voltava com problemas mentais. E aí ela passava a ser usada como um escravo. Ficava dias enterrado, então não, né? Não. Alguns dizem que são dias. Ah, o que não faria sentido. Outros dizem que são horas. Eu acho que são apenas algumas horas. E aí eles dizem que... Sim, aí eles dizem que alguns voltavam mais ou menos lesados, outros voltavam a ser conscientes. Inclusive, eu vi histórias de pessoas que no Haiti voltam para as famílias e disseram que não estavam mortas, elas foram vítimas de ataque zumbi. Inclusive, teve uma história recente, uma notícia, de um cara que voltou e ele disse que era um cantor famoso lá do Haiti. E ele disse que tinha sido vítima de um inimigo dele, que era um xamã zumbi. Só que depois se descobriu que, na verdade, o cara era um farsante. Ele tava querendo ganhar dinheiro. E dizem que tem pessoas que tentam aplicar esse golpe, inclusive. De dizer que... Porque como o Haiti é um país atrasado, tem muita gente que acredita. Então a gente não sabe exatamente o que é verdade. Daí rola essa história de que o cara dá tipo um golpe do seguro. Ele fica sumido um tempo, ele volta e diz... Ah, eu voltei como zumbi, eu fui atacado. Vai te dar um lugar muito louco. Eu cheguei à conclusão de que a gente devia fazer a mesma coisa com o JJ. Aí enfim ele vai servir só pra fazer post de notícia todo dia e limpar o QG da MRV. Boa ideia. É genial. Estamos precisando. Enterra dele. É bom. Vou justificar, né, cara? Amarra ele na frente do computador e deixa ele escrevendo post o dia inteiro. Escrevendo post só sobre o Grant Morrison, cara. Olha só, o White Zombie, ele foi o primeiro filme de zumbi, mas ele, pelo jeito, não marcou muito, não fez muito sucesso. O zumbi que ficou marcado pra gente é o da Noite dos Mortos-Vivos. Sim. No White Zombie, segundo vocês explicaram, através de uma magia voodoo, o sujeito volta à vida. E no A Noite dos Mortos-Vivos? Clássico. Ninguém sabe. Ninguém sabe? Não tem explicação? Nenhuma. Os mortos simplesmente levantam... Bom, começa num cemitério, numa cidadezinha de merda, e aí os mortos estão andando. Não tem explicação nenhuma, ninguém consegue pensar em nenhuma, eles nem se preocupam, na verdade, né, no momento em ter uma explicação. Eu acho que no segundo, se não me engano, eu acho que é o do 78 lá, o segundo da quintologia, né, se não me engano. Down of Dead. Isso, Down of Dead. Eles explicam, né, alguma coisa, que tinha um caminhão carregando substâncias radioativas, né, que ele derruba no local, daí que eles se transformam em zumbis. Ainda bem, né? Podiam se transformar em gigantes verdes. Ia dar uma merda muito maior. O que acontece quando você é jogado em tóxico, você vira um gigante verde raivoso. É óbvio. Acontece com você também. Imagina se tivessem formigas ou aranhas ali perto. Iam ser zumbis verdes com poderes de aranha. Agora imagina um macaco robô zumbi do inferno. Esse é bom, hein? Esse é bom. Aí sim. Esse é um macaco robô zumbi do inferno radioativo. É o novo site que a gente vai lançar. Muitos dos filmes, eu acho que eles não se preocupam em contar a origem do vírus, né? Aconteceu e... É, a maioria não tem essa preocupação, não. É. Mas às vezes nem é bom contar mesmo, cara. Às vezes é não, bom... Não, perde tipo, a graça, né? É, no próprio do Snyder, na Jogada dos Mortos, não é contado, né? O zumbi nesse filme, na verdade, ele aparece mais como uma pessoa, só que é usado uma maquiagem muito pesada, que deixa as pessoas bem pálidas, e os olhos... A região em volta dos olhos bem preta, bem carregada. Dá realmente o aspecto de alguém morto. Os zumbis, na verdade, são aqueles tipo zumbi retardado. Só que o filme é bem sinistro, né? Porque como a gente ainda não tinha esse conceito de zumbi na cabeça, é engraçado ver como as pessoas atuavam pensando zumbi. Mas o legal é que eles levantam com essa maquiagem, assim, que é tipo da pessoa pálida, né? Que morreu faz pouco tempo, né? Nas lápides tem lá os caras que morreram, tipo, tá 20 anos, 10 anos, aí estão levantando inteiro. Levanta igualzinho. Mas então, mas esse zumbi, como é que ele é? Ele anda devagar, ele não fala, ele come cérebro. Ele é aquele zumbi classicão mesmo, né? É o que se tornou... Miolos, né? Miolos. Miolos. Ô, gente, eu acabei de perceber um erro no que a gente falou. Fala. O filme que a gente tava falando, na verdade, não era o White Zombie. Na verdade, um filme que veio depois, baseado nele. Revolt of the Zombies? Eu acho que é só o zombie mesmo. Não, é o White Zombie, é aquele da moça lá. Do Bela Lugosi. Isso. Pra tirar a dúvida, eu vou pesquisar aqui, eu não sei, mas o Google sabe. Aqui, ó, White Zombie, o zumbi branco de 1932. Caralho! E o Revolt of the Zombies é de 36, 37, se não me engano, alguma coisa assim. É um remake desse filme. É, como se fosse uma continuação, né? Porque é do mesmo diretor. É uma coisa como se fosse uma continuação. Nossa, é bem antigo, hein? Eu não esperava que fosse tão antigo assim. Mas você vê, né? O White Zombie é de 32 e o do Romero é de 78. 68. Falou um tempinho aí e ninguém falou nada de zumbi, né? E daí tiveram outros monstros clássicos, né? Que tiveram mais apelo. Mas o zumbi nunca fez sucesso nessa época. Entre não. 30 e 60. Tinha que competir com o Drácula, com o Frankenstein, né? E depois com os monstros atômicos dos anos 50. Isso, umas formigas gigantes, não tem um monte de sim, eu. Ataque da formiga gigante! É. São 36 anos, né, cara? De espaço entre os dois filmes. E nesse tempo o zumbi ficou realmente morto. Mas aí ele volta com o Romero. Volta com tudo com o Romero. E daí não para mais, né? Daí é ladeira abaixo. É, ele dá uma capengada, né? Eu acho que lá pros anos 90, os zumbis começaram a mudar um pouco. Porque a maioria dos filmes dos anos 80, se não me engano, são zumbis amaldiçoados. Não tinha nada de vírus, nem nada? Era um negócio dos anos 80, eram uns produtos químicos. Química. Caiu o tambor. O retorno dos mortos-vivos. Eram as indústrias malignas, né? É, exatamente. Caía sempre um cilindro perto do cemitério. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. Mas mais uma vez, parece que depois do Jorge Romero a coisa ficou meio morta, né? O final dos anos 80, anos 90, tinha uns filminhos de zumbis, eu lembro de alguns mais de paródia, mas nenhum deles fez grande sucesso até o Madrugada dos Mortos, né? Ele ajudou muito mesmo. E o Walking Dead. Deu uma ressuscitada, né, cara? É que realmente é um gênero que voltou dos mortos. A gente tem que ser sincero numa coisa, todo mundo aqui não gosta muito do Zack Snyder e tal, mas a gente realmente conheceu o zumbi e começou a gostar e entrou nessa febre de zumbi por causa do Madrugada dos Mortos, né? Queria que cada um falasse um pouco como é que foi a impressão, como é que vocês se sentiam em relação aos filmes antigos e como vocês ficaram quando viram o Madrugada dos Mortos, como é que foi o choque? Então, eu tive o contato com zumbis quando eu era bem pequena, assim, foi com um filme do Romero, mas eu não sei exatamente qual, e naquela época eu tive muito medo. E foi o filme teve um apelo pra mim. Mas hoje em dia eu não vejo assim mais graça naqueles zumbis, não. Os filmes não me deixam, não provocam tensão nenhuma. Eu acho que o primeiro bom filme de zumbi que eu vi atualmente foi o Extermínio e o Rec. Mas eu gostei de Madrugada dos Mortos. Eu achei legal, assim, os zumbis velocistas. Eu gosto muito da situação apocalipse zumbi. E eu acho que esse filme é meio de terror, assim, e tem muito susto, muita violência, mas, assim, eu acabo, assisto ele e a minha atenção acaba ali. Eu não fico pensando muito tempo depois daquilo. Eu acho que tem outros filmes melhores nesse sentido. Eu acho que os zumbis realmente ficaram tão populares porque eles realmente não dão medo em ninguém, entendeu? Você acha então que a diferença do sucesso do Madrugada dos Mortos e dessa nova onda de zumbis é porque o Madrugada fez você sentir medo dos zumbis, ao contrário dos outros filmes? De um certo jeito, sim, porque ele acaba mostrando aquela reação do apocalipse zumbi. Que é importante deixar claro que um apocalipse zumbi é diferente de uma epidemia zumbi. O apocalipse zumbi é um filme que realmente já mostra um mundo onde a epidemia já está muito espalhada. E onde os humanos têm que fazer coisas para proteger os zumbis. E realmente os filmes de apocalipse zumbi dão um desespero, principalmente esse do Zack Snyder, porque ele é um dos primeiros que realmente mostra um futuro onde nós somos forçados a ficarmos escondidos por causa dos zumbis. E o que realmente dá medo, provoca medo, quando você se coloca no lugar daquelas pessoas, você fala, puta merda, não sei o que eu faria. É aí que as calças começam a borrar, entendeu? Entendi. Nesse caso, a diferença é que nos filmes clássicos eles já não são os monstros correndo atrás das pessoas. Nesse aí já fodeu tudo, né? É vocês sobrevivendo, mas você sabe que uma hora todo mundo ali vai morrer, né? O Madrugada dos Mortos, né? Ele é o seguinte: ele. Como posso dizer? Ele teve um lançamento grandão. O zumbi sempre foi um gênero B de terror. Ele nunca. Nunca teve o sucesso do vampiro, do lobisomem. Sendo que o terror já é meio que o gênero B, né? Já, é, então estamos falando de um B, E, F. É um C cedilha. Um Z. Um Z. Então, o Madrugada dos Mortos foi o primeiro que teve um lançamento grande, um estúdio grande assim, atrás dele, né? Porque antes era aquele filme de driving, né? coisa de locadora de vídeo. Aí teve mesmo uma diferença, um assustamento muito grande, e a diferença muito grande dos antigos, né? Que obviamente não tinham recursos, né? Uhum. And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. O antigo Madrugada dos Mortos era o seguinte, ele era do Romero também, né, e mostrava essa mesma situação deles presos num shopping, né? Mas é aquela coisa do Romero, ele sempre faz uma crítica. O segundo filme foi em que eles estavam no shopping, não era? No primeiro é tipo como o Frango disse, é uma epidemia. No segundo eles já estão no shopping e tal. Teve um segundo do Snyder? Não, do Romero. Ah, tá. Romero. Uma crítica social e tal, né? Tem uma cena muito boa que o Snyder não teve culhões de fazer, eu acho, né? Sei lá. Que os seguranças do shopping... Então, são os primeiros a saquear o shopping. Aí eles estão tipo correndo assim, tem um num carrinho de supermercado e outro empurrando. Isso é, nós somos os típicos consumidores americanos. Eles correndo, se divertindo. Aí eu vi uma porta aberta, lembrava um pouco até o Zumilândia nesse aspecto. Eu soube que o primeiro filme, ele não tinha nada de cunho político, mas as pessoas viram esse cunho político que o George Romero não colocou. Daí que a partir do segundo ele começou a fazer uma crítica, né? A sociedade e tal. Aí todos os filmes dele viraram uma crítica de alguma coisa ou outra, né? A gente tá esquecendo de uma coisa. Nos anos 90, assim, os filmes zumbis estavam em baixa, mas tinha Resident Evil, que era um jogo que era febre, porra. Nem precisava de cinema zumbi. Vieram os filmes de Resident Evil, que são ruins pra caramba, mas vieram antes de Madrugada dos Mortos. Meu Resident Evil filme veio antes de Madrugada dos Mortos. É ruim, mas é zumbi. É sério? Veio antes? Veio antes, bem sim. Antes. Bem antes até. É ruim, mas é zumbi, né? O Resident Evil não é zumbi. Tem zumbi, mas eles são só, assim, terceiro plano no filme. Isso que estraga tudo. Ah, os filmes eu ignoro completamente. Eu nem apesar sei, nem sabia que eu nem venho nem jogar e tudo, mas, cara, o filme acaba... Você vai ver o filme por causa de zumbi e você não sai satisfeito, porque não tem zumbi. Eu acho que o Resident Evil pode ter levado a esse remake do Madrugada dos Mortos, porque todo mundo esperava um filme de zumbi do Resident Evil, porque o jogo é totalmente de zumbi, é apavorante e tal. Eu acho que, apesar de ter feito muito sucesso, fã mesmo de zumbi, se desapontou com o filme Resident Evil, eu não sei, eu acho que talvez tenha sido um impulso inicial. É verdade. Realmente, o Dawn of the Dead... Ele é de 2 anos depois, o Madrugada dos Mortos é 2 anos depois do primeiro filme do Resident Evil. Mas como a Letícia falou, o Resident Evil não é bem um filme de zumbis. É a mesma coisa que você dizer que o Blade é um filme de vampiros. Não é um filme de vampiros, é um filme de ação com vampiros. O primeiro filme do Resident Evil fez dinheiro. Fez uma boa grana, então... Fez. Tanto que estão no quinto filme, né? Essa coisa faz grana. Meu Deus, tinha um peso no nome, né? Resident Evil. Pô, então, isso estimulou um estúdio grande a apostar no Madrugada dos Mortos, né? Sim. É estranho, porque o Resident Evil ele acabou criando uma franquia completamente diferente no cinema e que faz sucesso, apesar de ser horrível. Gente, o quarto filme, fora aqueles zumbis ali batendo no portão do prédio ali embaixo, não tem zumbi, não tem nada. Que filme que é aquele? Como é que as pessoas conseguem assistir aquilo? Eu consegui assistir até o terceiro ainda. Eu só consegui ver o segundo. Eu perdi as esperanças naquele momento que a hélice, né, dá um cacete no Nemesis, cara. Ah, sim. Mano, cara, a Jill não, aquilo ali eu falei, cara. Porra. Quando apareceu aquela cosplayer da Jill, aí eu perdi as esperanças. Cara. Enquanto que o Madrugada dos Mortos é tudo que tem de bom no... O Resident Evil é o oposto, né? Ele é o Michael Bay dos zumbis. Nossa. Ele se caracteriza completamente. Madrugada dos Mortos tem uma coisa ruim. O bebê zumbi. Puta que pariu. Aquilo é triste mesmo. Putz, gente. É o único defeito do filme. É o Meu Deus. Tinha que ter, né? Eu sou uma tosco mesmo. Eu ri demais, cara. O pior é que naquela época eu tava no colégio, cara. E aquilo, quando chegou na locadora, foi sensação assim. Viu, cara, que tem um bebê zumbi no filme? Daí, nossa. Vamos assistir esse filme que tem um bebê zumbi. Não, mas esse não é a Madrugada dos Mortos, né? É, mano. É. E o cara tá sendo só, mas não te dele, deixa né? ver, frango, mas tem sim. Não, mas. Ah, eu tava confundindo essa cena com aquela cena de algum filme de zumbi bem tosco, em que tem um bebê zumbi que invade um campo de golfe e mata as pessoas. É um filme bem toscão. Eu preciso lembrar o nome agora. Ah, meu Deus, eu acho que eu sei qual filme é esse, cara. Cara, esse filme é genial. Esse é um dos melhores filmes de zumbi que eu já vi na minha vida. Eu já vi esse filme, acho que eu já vi também esse filme, cara. É bem velho. É muito velho. É anos 70/80. Isso. Mas voltando pro Resident Evil, assim, o primeiro filme, na minha opinião, ele lembra bastante o jogo, apesar dos problemas e tal, e ele consegue até ter um bom ritmo, mas ele já não tem nada de zumbi no primeiro filme. Ele tem o elemento da mansão, ele tem o elemento da que eles até introduzem a Stars, tudo, mas ainda assim não é, não dá pra dizer que, tipo, dá pra ver como um Resident Evil, assim. O que tem de zumbi? O que vocês lembram realmente deles lutando contra zumbis nesse filme? Cara, a única cena que eu lembro mesmo desse filme é a cena do carinha sendo espartejado lá na sala do laser. A única cena que eu realmente lembro da porra desse filme. Ok, o laser tá passando ok? Um, dois. É horrível essa cena. Então, eu lembrei do nome do filme que a gente tava falando. Esse filme é do Peter Jackson. É o Brain Dead. Ah, rapaz. Brain Dead, é clássico. Esse filme tem aquela espetacular cena do padre batendo no zumbi com um fui e ele fala aquela frase espetacular. I kick ass for the Lord. Sim, o MacGruber. É o MacGruber, cara. É o padre MacGruber. É um clássico. E ele morre no... Querem falar mais do Resident Evil ou vocês acham que não vale a pena? O que vocês querem? É ruim. É ruim, não vale a pena não. Ah, eu vou te falar mal da Alice. Peraí. É chutar cachorro morto. Saindo desse filme horrível, que é o Resident Evil, a gente pode passar para outro filme bom, que não é exatamente zumbi, mas que marcou também, que é o Extermínio. É, Frango, você assistiu Extermínio? Não assisti, e eu ia falar que eu talvez não consiga mais prestar atenção nesse podcast, porque eu tô revendo essa cena do padre. Isso é genial, cara. Isso é. Ai, que é? For the Lord! E você, Marcelo, você viu Extermínio? Extermínio pra mim é o melhor filme de zumbi, assim. Ele representa bem. Cara, o filme é tão bom que ele consegue ser um filme bonito até, né? Mas é um filme de zumbis sem zumbis, né? É, então, cara, ele mostra mais a desolação daquele mundo, assim. Daquela Londres, né? Eles estão em Londres, né, se eu não me engano. É Londres. Bem aquela desolação. São cenas bem bonitas, assim. Cara, é um filme foda. E a continuação também é muito boa. E logo vem o Extermínio 3, quer dizer, eu acho que não vem, mas falaram até de voltar com o diretor do primeiro, né, mas... 28 anos depois. É. E aí ia ser em escala mundial, e os zumbis iam ser em escala mundial. Mas é um filme muito bom, assim, recomendadíssimo, não tem nem o que falar desse filme. Qual a história desse filme? Porque eu realmente não vi, eu tô interessado agora. Tem um grupinho assim, de ativistas que é contra testes farmacêuticos em animais. Vão lá soltar uns macacos de um desses lugares. E esses macacos estão com uma variação do vírus da raiva. Já ataca aqueles moleques lá e daqueles moleques começa a epidemia. Começa ali o foco. E o filme entra no personagem, eu não me lembro o nome dele mais, mas... Do Cillian Murphy? É, desse ator aí que eu acho um bosta. Mas ele ficou em coma, tá internado assim, ficou 28 dias internado e tal. Quando ele acorda, The Walking Dead, isso. Aquele mundo já tá totalmente desolado. E é isso, cara. Ele se virando pra viver naquele mundo e tal. Você leu Crossed, Frango? Não li. Pra quem leu Crossed, fica um pouco mais fácil. O Extermínio lembra um pouco o Crossed, só que com a raiva. Ao invés de as pessoas terem perdido a noção moral, elas têm uma espécie de surto de raiva. Esses zumbis do Extermínio, pessoas, quando elas entram em contato com o sangue de alguém que tá infectado, é imediato. Tipo, é instantes depois disso, elas já se transformam. E elas passam a agir de maneira muito violenta e a quererem matar uns aos outros, sabe? Eles perdem totalmente o controle, eles têm uma super raiva. Cara, eu acho o melhor filme de zumbi. Ah, não, isso é muito herético. Vai tomar no cu, Frango. Qual então, é o melhor filme de zumbi pra você, Frango? Não, deixa eu falar agora. Depois ele fala. Não, mas eu queria saber agora, fiquei curioso. É o Brain Dead, é óbvio. Qual? É o Brain Dead, Peter Jackson, é óbvio. Cara, esse filme não tem só uma cena genial. Ele tem umas 15, é uma cena genial por minuto. Nunca vi, tem que ver isso. Então, eu gosto muito de Extermínio porque eu até tenho bastante medo desses zumbis lentos e podres e tudo. Mas Extermínio traduz bem aquela tensão que eu acho que é essencial no filme de zumbi. Viver no apocalipse zumbi. É, você saber que aquilo ali é meio que sem esperança. O mundo não vai voltar a ser como era antes. E assim, a sobrevivência, você questionar até que ponto vale a pena levar aquilo pra frente. Todos os filmes são de terror, tentam te passar medo. E zumbi em si não é apavorante. Você é mais inteligente que eles. Você tem mais controle da situação, aparentemente, que eles. Mas no fim eles estão em maior número. E você tá lutando contra pessoas que não estão infectadas para sobreviver também. Você acaba entrando em conflito com outros seres humanos quando devia todo mundo se unir para acabar com aquela epidemia. Não tem saída. O monstro no extermínio é o ser humano, né? É, então, é isso que eu acho interessante. O final do filme é a parte mais tensa da história, porque no fim ali, quando eles pensam que eles encontraram um abrigo, um local seguro, é o momento que eles estão correndo mais risco. O filme também aproveita muito isso também dos zumbis serem velocistas, apesar de não serem bem zumbis, né? Mas, cara, dá cagaço. A continuação, não sei se mais alguém assistiu, é muito boa também. Eu acho até que chega a superar, apesar de não ser esse diretor que é todo cult que fez o primeiro, eu acho que chega a superar e tal. Tem o Hack também, cara. Então. Ah, o Hack, é verdade. Então, eu acho que a gente podia falar mais dessa linha agora dos filmes mais recentes, que é o Hack. O Hack é uma coisa interessante, porque ele foi uma surpresa inacreditável, porque a gente já achou que já tinha visto de tudo, e o filme ele pega vários clichês, ele pega aquele estilo de câmera do Bruxo de Blair, ele pega o tema zumbis que já estava batido na época, e mesmo assim ele consegue ser um filme bom pra caramba, né? Cara, tudo pra dar errado, né? Cara, o que é aquela menina Medeiros, aquela zumbi do final... Aquela lá é o zumbi mais apavorante que eu já vi, cara. Muito, muito foda. Vocês se lembram dela? Não. Sim, sim. Ela com o martelo. Ela com o martelo da menininha, acho que... Totalmente seca e tal. É ela que puxa a repórter, não é? No final, na última cena. Eu me lembro toda noite antes de dormir dessa cena. É, do final, cara. Muito foda, cara. Gente, eu tô aqui com meu irmão, vou resolver um probleminha. Em 5 minutos eu volto, pode ser? Bom, a gente vai falando aqui enquanto isso. Vai lá. Bom, eu tenho uma lista aqui de alguns outros filmes. Que eu não sei alô? Se você... Quem disse alô? Frango. Frango, te liga o Skype. Some, Frango. Some. Puta que pariu. Nós vamos ouvir uma conversa familiar. Isso vai ser interessante, vai indo pro podcast, hein? Trocas de amor fraterno. Mas cara, você falou, Persago, a gente quer que você hosteie, sei lá como se fala essa merda, um podcast sobre novela, sobre a Avenida Brasil. Sério? Vai ser um Drops aí. Caraca. Sério? A gente tem que falar da triade. O que eu te fiz pra você querer o meu mal assim, sabe? Me querer tão mal. Cara, mas a Mariane já topou, a Letícia já topou, acho que o Franco topa. Eu topo, cara. Eu topo. O Bruno também topa. Tá bom. Viu? Cara, nossa, a triade vilanesca, cara, dos anos 2000, cara, é a Nazaré Tedesco, a Tia Falcão e agora a Carminha, cara. Sério. Eu vou gravar esse podcast bêbado. Tipo assim, vai ser uma... Vai ser a Avenida Brasil é foda, cara. Cara, é cultura pop brasileira, cara. Não tem então, cara, isso que eu digo. É verdade. E o pessoal fica sendo subversivo. Sendo aí, assim, ela não vai voltar como zumbi, ela vai voltar como corpo seco, né? É. Verdade. É o Max quem vai voltar. O Max quem morreu. Deixa eu falar pra vocês. É, eu vou criar. Ele maltratava um piro. Pão de viado. Eu tenho tem uma listinha de filmes aqui que eu fiz que eu não sei se vocês viram. A gente já falou da Elite, né? O Frango voltou? E aí, Frango? Então, acho que o Frango tá falando com o irmão dele sem desligar o Skype. Eu tenho certeza. Espera esse puto voltar e a gente continua. Ele tá falando. Ele tá falando telefone, e puta que pariu, cara. Derruba esse cara, vai. Mas não tem, tipo. Alguém derruba ele, não tem uma coisa. Vou tirar da conversa, peraí. Ele esqueceu de tirar o headset. Fica aí, né? Tô meio burro, como é que eu desconecto ele? Deve ter algum meio. Clica. Viu? Assiste a Avenida Brasil, né? Fica burro, cara. Sujo falando do mal lavado. Clica com o botão direito no ícone dele aí e vê se aparece alguma opção. Bloquear, tirar, remover. Desligar, chamar. Mas remover dos contatos. Aí você remove ele da sua lista. É, remover dos contatos eu vou deletar o... Pra sempre. Tem bloquear este usuário. É, não, ele não dá. Espera se tu voltar, né? É. Ah, vou esperar, é o jeito. Vamos voltar a falar de novela nesse meio tempo, dá pra gravar outro podcast aqui já. Podcast novelas e zumbis. É, tem as novelas que faltam, né? No caralho, já pensou se o Odete Reutemann volta como zumbi? Puta, cara do céu. Eu acho um milagre não terem feito uma novela tipo a Record, que é bem assim, sem vergonha, fazer uma novela com zumbi. Daqui a pouco faz, uma série brasileira. Já não teve aquela... Teve o Hero só. Já tem uma na Globo, chama-se Malhação, tá lá... Zumbifica geral aquela lá, cara. André Marques. André Marques, ele tá inchado, né? Ele morreu afogado, né? Ele é o zumbi daquela segunda temporada de Walking Dead que eles tiram do poço. Ai, que nojo. É o Boomer da Walking Dead. O Boomer. Enquanto isso, o Frango enfrenta um zumbi na casa dele. Então, cara. Ele tá matando o zumbi no grito, cara. Oi, oi, oi. Uma coisa, tem algum zumbi brasileiro, além do Corpo Seco? Tem algum filme, algum livro? Zumbi dos Palmares, já disse. Cara. Porra. Tem cara, aquele... Tem um filme brasileiro sobre zumbis. Aquele Mangue da Morte, um negócio assim? Nossa, cara, tem um... Mangue, isso! Tem um, isso. Tem um feito sangue? Em Brasília também, que é muito ruim. É, esse é toscão, cara. Esse eu lembro quando estavam gravando. Peraí, vamos um por um. Falou, primeiro, esse Mangue da Morte, como é que é o nome desse filme? Alguém sabe? O cara que fez o filme foi no Jô Soares e o caramba, ele... Como é que é? Alguém viu esse filme? Não. Tava no YouTube. É o trailer, cara. Só o trailer. É horrível. É tosquice. O trailer já é ruim, então, cara. Então, acho que é... Mangue Negro. Mangue Negro. Mangue Negro. Mangue Negro. Eu tenho uma história familiar pra contar, gente. Ué, conta. Sobre os zumbis. Caraca, isso é tenso, vai lá, vamos lá. Não, mas não é tanto assim, não. Eu tenho uma sobrinha, né? Já tem uns 13 aninhos e, porra, orgulho assim do tio, né? Um dia eu tava mostrando Walking Dead pra ela, pra ver se ela tinha pesadelos, assim. A tensão não é boa, né? Falei pra ela assim, porra, sabia que existem zumbis de verdade? Aí ela... Não existe, lógico que não existe. Eu falei, existe, porra. Lógico que existe. Aí eu falei assim, a gente estuda na escola um zumbi. E essa piada que eu já tô repetindo pela terceira vez. Ah, falei, é verdade. Zumbi dos Palmares. Mas pior que a gente vai achar boa. E pior que ela... Mas minha sobrinha é um gênio. Ela pegou e falou, é verdade, tem esse. Mas não. É só esse. Minha sobrinha é um gênio, puxou o tio. Eu vou editar e vai parecer que é a primeira vez que você tá fazendo essa piada. Pera aí, o Frango continua lutando com o irmão dele. É, gente, vamos esperar o Frango. Alguém derruba o Frango, pelo amor de Deus, não dá pra conversar assim. E como é que é? Ele tá... Por favor? Ele disse, eu acho, tipo, duas de calabresa, por favor, alguma coisa assim. Alô? Olá! Calabresa? Calabresa? Frango? Não! Já vou deixar enquanto tá essa putaria aí. Peraí, Marcelo. Peraí, deixa esse puto falar. Fala, Frango. O que você pediu aí de pizza? Eu pedi uma pizza de mussarela e uma de calabresa com mussarela. Que bom, mas da próxima vez você aperta o mudo, desgraçado. Cara, eu juro que eu tô apertando o mudo. Não tá, não, cara. Apertando o mudo? Não tá apertando o mudo, cara. Solta o mudo, Frango. Deixa ele em paz. Ô Frango, você pediu pizza, eu tô com duas debaixo do braço, tá muito quente aqui. Só pra te abrir o apetite. Eu perguntaria se vocês fariam sexo com um zumbi, mas como o Frango é de menor, eu não sei se posso fazer essa pergunta. Cara, pior que parece que tem um filme com isso, né, mano? Tem. Uma pessoa que faz isso, tem um filme, tem mais medo dela do que de zumbi. Meu Deus, eu lembrei de um filme agora que vocês precisam ver, é um filme sapônico. É. O nome... Pera aí, não. Agora eu vou ver o título aqui. O nome do filme é... Cara, nem quando eu tô tentando largar essa merda de papão, que eu passava no site. Você vem e me apresenta isso, você é um cara. Não, mas calma, deixa eu falar o nome do filme. É Garotas do Time de Natação ao Ataque contra os Mortos-Vivos. É um filme japonês sobre garotas lésbicas de um time de natação que enfrenta... Eu vi esse filme. Você viu? É sensacional, cara. Esse filme é tão ruim, mas tão ruim que dá a volta no parafuso e fica bom. Sim. Cara, tem um outro japonês muito bom chamado Zombies, que eles vêm da merda. Cara, esse é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Eles, tipo, eles saem da merda, tá ligado? Eles saem dos lados pra comer. Eu vi também. Tem um filme que virou... É um jogo de... Que virou... Aquele Oneshambara. Cara, o do biquíni lá, né? Biquíni. É uma guria... É, exatamente. É uma guria de biquíni e um chapéu de cowboy. Uhum. Que mata zumbis com espada. Isso não, cara, não saiu do... Aquele High School of Dead? Tem um mangá chamado High School of Dead. Não, ele vinha daquela série da Sega, aquela Sega 2000, que toda semana eles lançavam tipo, um jogo curto no mercado japonês. Uhum. Só que esse jogo fez muito sucesso, cara. O jogo fez muito sucesso e eles resolveram, fizeram até uma versão mais com extras pro Xbox. Tem a continuação, tem filme. Tem duas, três continuações, se não me engano. Tem um cara, filme. É um jogo divertido pra caramba. Tem um filme japonês meio hipster, assim, sabe? Ele é meio alternativão. Que chama Tokyo Zombie. Ah, sim. Esse filme é muito bom. Os caras lutam jiu-jitsu contra zumbis. É muito bom, cara. Tem um cara que luta, um magrelo de cabelo Black Power japonês, lutando jiu-jitsu contra zumbis, cara, no futuro apocalíptico. Ele é paradão assim, mas ele é bem engraçado esse filme. Eu digo uma coisa, Dead Snow, aquele dos zumbis nazistas, vocês viram? Eu vi, cara. Sim. É muito bom, cara. Também é muito é bom. É bom. É bom. Esse link do YouTube que eu mandei pra vocês. É de uma cena muito boa no final, podem clicar, é legal. É essa cena que ele divide o cara em cinco partes, não é? Não, essa é quando eles estão correndo, isso, o cara tá sem braço, e o zumbi pode dar uma martelada na cara dele. Ele dá martelada, isso. Que merda de filme, cara. Tem mais alguns filmes aqui que eu vou falando os nomes, se vocês quiserem falar alguma coisa. Reanimator, vocês conhecem? Não. Reanimator e a noiva do Reanimator. Sim, sim. São filmes horríveis baseados em histórias do HP Lovecraft. Eu conheço esse filme, é o cara que tem uma cabeça e ele reanima. Não é alguma coisa assim? Não, acho que no segundo ele tem essa parada. Ele conversa, ele reanima um cara que ele queria matar, ele reanima e fica sacaneando o cara. Ele corta a cabeça do cara, mas a cabeça fica falando. Então, o Reanimator é um conto do HP Lovecraft sobre um cara chamado Herbert West, que ele desenvolve um soro em que ele consegue reanimar os mortos. É uma história interessante, a história do livro é bem, bem assustadora, tal. É uma espécie de Frankenstein do HP Lovecraft. Só que o filme já cai mais pra galhofa, né? Apesar de ter virado um clássico, ele é bem toscão, o cara fica aplicando com aquela seringa dele, ele fica aplicando um líquido verde nos cadáveres e eles ficam voltando. E no segundo ele tenta fazer uma noiva pra ele, né, de cadáveres. Faz uma noiva pra ele. Caraca. Ele junta vários pedaços, é tipo um Frankenstein, né? Uhum. Ele junta várias mulheres, mata, né, mulheres, junta os pedaços e faz a mulher perfeita dele, né? É tipo a noiva do Frankenstein, não é? Tem um filme chamado A Noiva do Frankenstein. E tem um filme de zumbis também da Troma, que é o... Como é que é? Chicken alguma coisa, que é um musical. Um musical de zumbis, cara. Galinha zumbis? É uma coisa assim, cara. Zombie chickens, um negócio desse jeito. Meu Deus do céu. Troma. Troma Filmes, pra quem não sabe, é que fez aquele filme... Como é que é? O Monstro do Armário? Monstro do Armário. Camiguinha Catrina. Tem aquele dos surfistas nazistas, alguma coisa assim, cara. Que tipo, é bizarro pra cacete. Tem aquele do policial Kabuto, né? Isso. Sim. É, exatamente. Não lembro o nome agora. Legal do Toxic Avenger, cara. Que é uma trilogia. E daí eles transformaram numa animação infantil, cara. Ele luta, ele luta contra os monstros com uma vassoura, tá ligado? Que ele quer, tipo, ele vai limpar. Cara, depois tem um jogo ainda pro Nintendinho que é horrível, cara. Horrível, horrível. Sim. Uma falhada animação. E esse filme tem nada de filme pra criança, né? É um dos piores filmes. Nada, cara. Eu não sei como que eles conseguiram transformar aquilo numa animação infantil. É classificação 40 anos esse filme. Atropela! Ah, matou! 40 pontos! Que filme é sensacional. Mas então, continuando aqui, outra lista. Evil Dead, as pessoas, muita gente considera Evil Dead um filme de zumbi. Eu já não acho. Vocês acham que é? Não acho, não. Qual que é o nome dele em português? O terceiro é. Vamos lá, é Uma Noite Alucinante, Letícia. O Evil Dead. Não, não assisti, não. É o do Ash. Tem o Ash. É o Bruce Campbell, o cara que tem uma serra elétrica no lugar da mão. Dirigido pelo grande Sam Raimi, cara. Vocês já viram, inclusive, o crossover do Ash com o Mar dos Zumbis? Já. Sim, é bem fraquinho, né? Eu achei que a história é bem fraquinha também, mas é legal, né? Porque... Cara, Evil Dead é muito foda, porra. Sim, mas não é um filme de zumbi, né? Não. Tem uns mortos voltando, mas não é bem zumbi. É, eles usam aquele livro lá, o... Necronomicon. Isso, que é o mesmo nome do Lovecraft, né? Uhum. E eles usam pra reanimar os... Tem um filme japonês clássico, é um filme de ação de 2001. Ele é bem famoso no Japão e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele é desconhecido, chamado Versus. Sim. O filme deve ter custado assim, mais ou menos, R$50. Por aí, cara. É sobre uns criminosos que se encontram numa floresta, e nessa floresta quem morre volta à vida. Tem muito corpo ali, porque os bandidos desovam os corpos ali. Então os caras que eles mataram voltam dos mortos pra matar eles. Assim, é toscão. É um filme, o cara deve ter visto Matrix 50 vezes, pegou uma câmera, os amigos, os vizinhos, juntou R$50 e fez um filme. Ele até mexe com... Não é nem realidade paralela, cara. São mundos paralelos. Tem umas entradas nesse mesmo... Que daí essa daí é a entrada 666. E daí o Hideo Kojima aparece uma... Ele mata, ele morre no meio do filme. Hideo Kojima? É... Sim, o Hideo Kojima. É, o Hideo Kojima, ele tá nesse filme. Caralho. É um filme assim, a história meio que diz que aquela floresta é um portal pra outros mundos. É um lugar... Isso, Huxley. Um lugar onde as realidades se convergem. Esse filme é tosquíssimo, mas vale dar uma olhada. Tosquíssimo demais, cara. Versus, é só Versus o nome do filme. Sim, tem um filme aqui que a Letícia indicou, chamado Hambok, que eu não sei sobre o que é. Ele é um filme de baixo orçamento, ele é alemão, ele é de zumbis também. Tem um apocalipse zumbi acontecendo. Ele merece um remake, esse filme, porque... Ele é bem bom. Ele acontece em Berlim, né? O cara, ele tá tentando reatar com a namorada dele. Vai pra trás dela, né? E a piranha tá com outro cara. Só que no meio disso já acontece um apocalipse zumbi, assim, a epidemia. Como é? Eles se prendem nesse condomínio porque é o lugar mais seguro. Essa coisa assim é bem clichêzenta até. Mas, cara, ele é de comédia? Ele é de terror? Não, é sério. Ele é sério. Seria um Shaun of Dead sério? Mais ou menos, é. Ele tem umas cenas que são meio assim, vergonha alheia, cara. Mas é, você vê, os atores, você vê que talvez não sejam aqueles atores, talvez não seja o ator mais renomado da Alemanha, porque o filme é bem pobrinho nesse aspecto. Talvez os atores nem sejam atores, você quer dizer, né? É, então, é por aí, cara. O cara, o principal mesmo é bem gordinho, assim, não tem cara assim de ator. Eu tô vendo as fotos e realmente parece coisa de mais de daquela zombie walk do que realmente de um filme. Então, mas as ideias são muito boas, cria uma atração assim legal. O pessoal que é mordido, por exemplo, eles começam, na TV, começam a divulgar que se você tomar antidepressivo, calmante, você consegue evitar a transformação. Então tem um cara com a esposa que foi mordida, entupindo ela de remédio, assim. O filme é bem interessante, merecia um remake. Fazem remake de tanta coisa, esse merecia um remake. A gente falou de muito filme ruim, muito filme que ninguém conhece. Eu acho que a gente podia falar de um filme bom que todo mundo aqui viu e todo mundo gostou, que é o Zumbilândia. Zumbilândia é muito bom, gente, porque ele consegue retratar a situação apocalipse zumbi de uma certa maneira, assim, séria, mas ao mesmo tempo é muito suave e engraçado. Eu prefiro o Shaun of the Dead, cara. Mas... Eu gosto muito também. E o Bill Murray zumbi, cara. Nada pode ser melhor que... É a melhor parte do filme, né, cara? Vamos pregar uma festa no cara, coisa e tal, e de repente ele morre. Ele morre. O Bill Murray. Era brincadeira, cara. Meu Deus, você matou o Bill Murray, seu maníaco. E ele Mas ele era um zumbi. Cara, é muito bom. E ele contando que ele se vestia de zumbi, né, ia pra pegar suplementos, né, e tal, e lá ele encontrava os Rolling Stones, né, uma coisa assim, no meio da zumbizada. Sim, eu vi a Madonna outro dia. Fala essas é bem coisas. Bom mesmo. Pra quem não viu nenhum desses dois filmes, vocês podiam contar a história, tipo, pra mim? Você não viu nenhum dos dois, Frank? Não. Herege. You wanna dance? It's 4 in the fucking morning! It's Saturday! No, it's not. It's fucking Sunday. And I've gotta go to fucking work in 4 fucking hours because every other fucker in my fucking department is fucking ill. Now can you see why I'm so fucking angry? Fuck yeah! Então, Frango, O filme é assim, o primeiro veio o Shaun of the Dead, é um filme britânico. Ele é sobre um cara, que é o Shaun, que é o Simon Pegg, e o amigo dele, ele tá tendo um problema no relacionamento dele, que ele tá separado da namorada e ele quer voltar. E no meio disso começa uma invasão de zumbi em Londres. Só que apesar do filme ter cenas de terror e cenas de gente morrendo e mostrar realmente as pessoas morrendo e tal, o filme é de comédia. O tempo todo o filme é uma grande comédia. Humor negro mesmo. É, de humor negro. E é muito bom, é muito engraçado. Tem cenas assim absurdas, do tipo os caras matando zumbis ao som de Queen. Ou eles tentando matar zumbis com discos. Exato. O cara vai arremessar o disco. Não, não arremesse disco não, esse aí é bom. E esse aqui? É, a trilha sonora do Batman Forever. Pode jogar. O filme tem aquele humor britânico, sabe? Que é meio devagar, é inteligente, assim, mas ele não é chato, ele é bem engraçado, ele é bem divertido. E ele dá muita atenção aos detalhes, assim, sobre a invasão. A invasão vai acontecendo e o Shaun não se preocupa, ele não percebe que as pessoas estão morrendo. Tanta reação é zumbificada delas como elas eram vivas mesmo, é parecido, ele tá querendo se dar conta, ele demora 3, 4 dias até se dar conta que eles viraram zumbi. Isso é muito legal. Sim, ele chega no mercadinho e ele não se toca, né? Que o cara, não, cara, Simon Pegg é genial, né, cara? É tipo. E ele é nerd pra caralho mesmo. Simon Pegg, todo filme com ele vale a pena. O Simon Pegg ficou famoso graças a esse filme, ele e o Nick Frost. Depois eles fizeram Hot Fuzz, fizeram aquele filme do ET, que eu não acho nem tão bom. Ah, legal, cara, Paul. Gosto também. É, o Paul é legalzinho, mas o Shaun of the Dead é incrível, cara. É um filme incrível. Acho que todo mundo aqui, tirando o frango, viu e adorou, né? Sim, eu vou dar spoiler, todo mundo viu só o Frank, não, então não tem problema. Ah, lá, tudo bem. No final, cara, quando eles conseguem subverter a situação, eles usam os zumbis como escravo, tá ligado? Pra cortar grama. É muito bom isso. Não, cara, tipo o programa Domingo Legal. Tá programa legal. Domingo Legal, assim, aquela coisa da banheira com os zumbis, né? É, exatamente, cara. É meio que termina o Shaun of the Dead e começa o Fido, né? Fido, sim, Fido. A gente vai falar do Fido, mas antes tem o Zumbilândia. O Zumbilândia, muita gente diz que é o Shaun of the Dead americano, né? Sim. É. Tem aquelas piadinhas mais escrotas. E tem mais escrachadas. Mais escrachadas. É, não tem aquela inteligência que tem no humor britânico. Mas o Zumbilândia não é ruim, ele não é um filme pipocão idiota. Ele é muito bom, ele tem um humor americano, um humor diferente, mas ele é muito bem feito. Zumbilândia é muito bom. E ele conta a história de um garoto, um nerd, que sobrevive ao apocalipse zumbi. E ele vai meio que contando como ele sobreviveu, ele conta as regras dele, ele é cheio de toque, sabe? Ele é muito obsessivo com limpeza, com a saúde dele. E ele sobrevive como um solitário, como um nerdão mesmo, escondido de tudo. Até que ele encontra um cara malucão, que é o Woody Harrelson, que mata zumbi por diversão. E ele se junta com mais duas garotas e os quatro começam a se divertir. O Zumbilândia é o mundo, sabe? O mundo virou uma Zumbilândia, um parque de diversões pra você matar zumbi. E esse é o mote do filme, os caras matando zumbi e se divertindo. Foda. O Woody Harrelson tá numa busca sagrada atrás de um bolinho. É, né? É, cara. Tipo, ele é o personagem mais foda. Tipo Mana Maria. Eu me identifico com ele. É, tipo Mana Maria. Ele disse que vai tudo apodrecer. Ele quer comer o último. Sim, sim. Então ele cruza o país todo atrás da porra do bolinho. Muito foda, cara. Isso é muito doido, né, cara? E ele mata zumbi se divertindo. É pasada na cara, é tiro de 12, fogos de artifício. O que vier, ele inventa. É como se ele tivesse um videogame. Fica menos focado que, por exemplo, Resident Evil, que com a Alice matando ali zumbis. Ele, assim, o Resident Evil, você não sente nenhum pavor quando os zumbis estão vindo pra cima. E no Zumbiland, sim, você fica meio tenso até eles darem conta da situação. Sim. Os dois filmes, esses dois filmes, eles têm isso. Eles são de comédia, mas a parte de terror é levada a sério, é bem feita. É, então, eu acho que é por isso que eles são tão bons. Eles superam até a maior parte de filmes zumbis sérios. O Shaun of the Dead, cara, voltando só ao Shaun of the Dead, o Shaun of the Dead tem uma cena bem dramática também, que eu acho que é com a mãe do personagem do Shaun. Sim. Se eu não me engano, é bem tenso aquela cena. Sim, ele precisa matar a mãe, porque a mãe foi infectada. Tem umas cenas de drama no filme. Essa parte quebra, assim, tipo, porra, não, não faz nenhuma piada, nem nada. É isso que é legal nesse filme. A parte de drama, quando ele tenta te emocionar, ele faz bem feito. É bem arrumadinho, bem conduzido. Sim, e no final, o amigo dele lá, que não mudou nada, né? Continuou burro, né? Do mesmo jeito. Continuou burro, parasita pra caramba. Ele só amarrava na coleirinha pra não morder. Ele só jogando FPS de tiro, assim, tá ligado? Esses filmes, eles eles meio que pegaram a herança do Lobisomem Americano em Londres, né? Que foi o primeiro filme que misturou comédia e terror desse jeito, que é igual. Cara, que você... cara, mas eu me lembrei de outra coisa. Ah. Posso cortar? Posso, né? Já cortei, pode, né? Pode. É, já assistiram Spaced? É a série do Simon Pegg dos anos 90. Já ouvi falar. Com o Big Bang. Já ouvi falar também. Tem um capítulo, eu tenho ele aqui até, que o Simon Pegg, o personagem dele é nerd também. Ele é nerd, então. Ele é um cara totalmente nerd mesmo. E ele tá muito viciado em Resident Evil. E ele passa noites lá, fio, sem dormir, pra zerar o jogo. De repente ele começa a alucinar com zumbis. Um episódio muito bom também dessa série. A série toda vale a pena. O Spaced é tipo Big Bang Theory hardcore, né? O Big Bang Theory pra quem é nerd mesmo. Não essa porcaria pra nerd, nerd não, bazingueiro. Nerd bazingueiro. Bazingueiro é um ótimo termo, é, né, cara? O Big Bang Theory não é pra quem é nerd. É pro cara que lê uma revistinha, usa uma camiseta do Flash e acha que é nerd, né? Usa um óculos de aro grosso. Já o Spaced é nerd mesmo, sabe? Tem piadinha que se você não leu o Marvel durante 20 anos, você não vai entender. É outro nível. Não, é muito bom, cara. Tem um episódio... patruzão mesmo, patruzão. Tem um episódio, assim, que eles vão resgatar um cachorro que foi pego pelo canil, né? E aí o cara montou uma equipe, assim, com codinomes e tudo mais, que eles têm que enganar o vigia do lugar, né? Só terminar de contar isso. Posso? Não. Termina, manda. Termina, sua história. Eu corto tudo depois. Então, pode cortar isso fora da edição aí, pode tirar. Ah, fala, porra! Aí o cara faz tudo assim, os codinomes baseados em Star Wars, né? E como que é o nome daquele monstrão mesmo de Star Wars? Que tipo, tem a... Não. Jabba. É o Jabba the Hutt. Tem a menina que é super patricinha, né? E tipo assim, só sobra. Tem uma equipe assim de 6 pessoas. Aí, tipo, a fulana é a princesa Leia. Ah, e você é o Jabba the Hutt. Ela, ah, mas ela é bonita? Ele, sim, sim. Muito bom, cara. É, caramba. Tem um filme que eu assisti faz uma semana ou duas, e que eu achei muito bom, foi uma surpresa. Ele chama-se The Crazies, eu acho que no Brasil se chama Epidemia. Alguém viu? Cai um avião numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e as pessoas começam a se infectar porque tinha uma arma biológica. Faz as pessoas ficarem raivosas, como acontece, por exemplo, no Extermínio. Só que, como ela altera as condições motoras, a pessoa fica se arrastando, ela fica andando devagar, ela vira meio que um zumbi clássico. Eu achei um filme bem legal. Eu recomendo pra vocês verem. The Crazies. Ai, yeah. Eu gosto bem daquele começo, que eu acho que é o primeiro caso até que tem na cidade. E assim, eu acho que é um dos melhores momentos do filme, que... você não sabe se é violência doméstica apenas, fica... fica meio subentendido que talvez as pessoas não estejam infectadas, elas estejam... É, isso, essa parte é bem tensa, né? É, fica... é legal, e a polícia fala com o cara, assim, o cara é conhecido, fala, porra, cara, por que você fez isso? E ele só com aquele olhar perdido, assim, não responde. Tem um quê no começo do filme de que talvez as pessoas estejam tensas, sabe? As pessoas estejam estressadas. Aí depois, quando começa realmente o pega pra capar, o filme fica violentíssimo. E o legal é que o filme ele é politicamente incorreto, né? Por exemplo, o governo ele chega lá e ele isola as pessoas e eles executam as pessoas. Eles matam todo mundo. Eles explodem a cidade no final. Não tem nada disso de salvar as pessoas. Eles querem realmente abafar o caso para que ninguém saiba que deu aquela merda e que os Estados Unidos têm aquela arma biológica. Os zumbis nesse filme são bem dissimulados, né? É, eles têm... Nossa, cara, me lembrou uma coisa muito foda nesse filme. Eles têm, acho que é o amigo do cara, ele se transformou em zumbi, só que ele ainda consegue se controlar. E... é, e ele fica assim, um tempão... Ele fica, tipo, ameaçando. Ele fica ameaçando o cara, os dois, o casal com a arma lá, né? Exato. Eles não agem como zumbis, eles agem como se fossem, por exemplo, um drogado. Eles têm aquela tendência a querer ficar violentos e a matar as pessoas, mas o cara tenta no começo, tipo, não, isso é errado, mas com o tempo a coisa acaba pegando e eles perdem o controle. Por fim, eu lembro de um filme aqui que todo mundo falou e eu não assisti, chamado Fido. O que vocês têm pra dizer sobre esse filme? Porque nos anos 40, assim, comecinho dos 50, teve um desastre nuclear nos Estados Unidos, né? Uhum. O filme se passa nessa época, nos anos 50. Esse desastre nuclear fez os zumbis levantarem, fez os mortos levantarem e tal, e começa uma guerra. Tá? E até que um sujeito descobre uma coleira eletrônica que ele coloca no pescoço do zumbi, e o zumbi deixa de ter vontade de comer carne. Uhum. Ele continua sem inteligência, sem consciência, mas ele deixa de ter essa necessidade de comer carne humana. Então as pessoas usam esses zumbis como... Até a gente falou num outro filme, usam como escravos os zumbis. Uma sociedade baseada no escravismo dos zumbis. É tipo um pouco os Flintstones, né? Que eles usavam os dinossauros, só que com zumbis. Exatamente. Exatamente. Só que eles parecem ter algum nível de consciência, porque eles respondem comandos, né? E executam tarefas. Então alguma consciência eles têm. Uhum. Até que um gurizinho, ele... A família dele adota um zumbi. O pai dele é ausente pra caramba. A mãe dele só pensa nas aparências. E o moleque é solitário. Eles adotam um zumbi e o que o garoto chama de Fido. E vira o amigo do zumbi. Parece a história da Leste. É, isso que eu pensei. Tem nome de filme de cachorro, isso. Exatamente, né, exatamente. E tem cachorro muita... jogador de futebol, cachorro jogador de basquete. Tem até muita referência a Leste. Tem uma hora que o garoto tá em perigo. E o zumbi já tá com alguma consciência, já ficou amigo do garoto mesmo sem a coleira quebrada. Aí o zumbi. Aí o moleque amarrado numa árvore. Ah, peça ajuda, garoto, peça ajuda. Aí o zumbi vai lá, vai na mãe dele. O que é? O time está onde? No celeiro? No celeiro? Mas isso é comédia. É isso que eu te perguntar. É um filme, comédia, um drama, é uma dramédia? Qual que é o tom do filme? Uma dramédia, porque a situação do guri com a família dele é ruim. Uhum. Né, o pai dele, como falei, é um ausente, é um bosta. A mãe dele não tá interessada a princípio. Até que começa a parte de comédia, né? Ela começa a dar melhor. A mãe dele se apaixona pelo zumbi. A mãe dele é a Trinity do Matrix, né? É a Trinity, exatamente. Tá. Ela tá parecendo. Karen e Moss. Tá bem tiazona mesmo. A mãe dele tava bem carente, hein? Ah, mas aí o zumbi, ele tá sempre duro, né? E o pai dele tava morto, né? E o pai dele já tava morto. Olha isso, cara. Interessante. É tipo, seria um drama, mas é um drama leve, né? Aqueles dramas que tem um toque de comédia. É bem leve. O filme é canadense. Então tem humor canadense, né? Que eu não sei exatamente como é que é, não deve ser. Não tem não. Eu sei como é que é o humor canadense, não é isso aí não, cara. O humor canadense é o cara masturbando um boi e depois bebendo, sabe? Porra. É horrível. O humor canadense é um treco horrível. Bem classudo. É pior que zumbi. Mas então, a Letícia tinha me falado de um livro que é muito famoso, mas que eu nunca li, que é o... Eu não sei como é que é o nome, se é Guerra Mundial Z ou se é o Guia de Sobrevivência de Zumbi. Os dois são do Max Brooks, né? É o Guia de Sobrevivência. São dois do Max Brooks, cara, que é muito bom. Né? Eu não li nenhum dos dois, mas eu já ouvi falar muito bem dos dois. Não, eu só li esse Guia de Sobrevivência, é muito bom mesmo. Porque assim, eu poderia falar que é um livro sério falando de zumbis como se zumbis existissem. Mas quando você começa a ler, você entra no clima e parece que zumbis existem mesmo. Você começa a se preparar mentalmente para aquilo. Como se fosse um guia sério de sobrevivência? É tipo um manual de carro. Entendi, ele é sério, mas ele não se leva a sério, né? Não, é assim, se você pensar no absurdo inteiro do livro, o fato dele existir ser um absurdo completo, um livro totalmente sério sobre como impedir que um zumbi coma você... Aí você começa a dar risada do livro. O último capítulo é todo inserido a supostas histórias reais de ataques zumbis que aconteceram ao longo da humanidade, entendeu? E cara, você lê aquilo ali, você realmente acredita, cara. Que aconteceu, cara. Ele vai pega, tipo, desde os assírios, assim, de casos, até tempos atuais, entendeu? Caraca, dos assírios? Romano. Dos assírios, cara. Ele aprofunda muito, velho. Ele é um documentário mesmo. Tem partes separadas, né? Se você quer sobreviver... ou se você quer matar zumbi. E ele tem vários capítulos, assim, aonde você ir, como você proteger sua casa, o local que você tá, os carros que você pode utilizar, por que que um coquetel molotov é péssimo pra zumbis, assim, sabe? Ele aprofunda muito, cara. Ele aprofunda muito mesmo. É muito bom. Ele é muito estrategista, né, Bruno? Isso, demais, cara, demais. Os terrenos, assim, como lutar com um zumbi se estiver no deserto. Eu ando com ele na mochila porque a qualquer momento... Ele é útil. Me diz uma coisa, só a Letícia e o Bruno leram esse livro, né? Eu li também. Você leu também? É meu livro de cabeceira. Esse livro de cabeceira. Mas me diga uma coisa, tem um segundo livro dele chamado Guerra Mundial Z, que inclusive vai virar um filme... Algum de vocês leu? Sim, eu li. O livro ele é totalmente baseado no cenário que apresenta no Guia de Sobrevivência, né? É um repórter que ele tá contando a história dos 10 anos do fim da Guerra dos Zumbis. Quer dizer, ele recebeu um contrato do governo para investigar ao redor do mundo, o que as pessoas fizeram durante a guerra. Como começou até o final dela. Rolou uma guerra mundial contra os zumbis, e esse é o documentário sobre o pós-guerra. Seria sobre o pós-guerra, só que o cara ele resolve voltar mais. Vamos voltar do começo da infestação, lá da vítima zero. E ele também tem esse tom sério, né, de contar a história como se realmente tivesse acontecido. Totalmente sério, e tipo um documentário mesmo, ele não tem um personagem principal. Ele fica indo ao redor do mundo, entrevistando várias pessoas, né? Celebridades, repórteres, soldados, uma freira, pra pegar as histórias. E isso vai até o final da guerra. É tão bom quanto outro? Sim, sim, sim. Muito bom. Muito bom. Porque ele mostra que não é os zumbis que vão unir a humanidade, entendeu? A humanidade vai continuar atacando uma outra. Vamos falar de HQs? A gente pode começar falando, eu acho, do Walking Dead, né? É. Eu tentei ler, eu vou confessar pra vocês que eu achei bem chato, eu não gostei. Eu achei esse foco no draminha entre os personagens uma coisa bem maçante. Quem mais leu? Eu li as duas primeiras edições, aí ficou parecendo com a foto novela da Cláudia. Eu gostei da arte. A arte é muito boa. É de maneira, cara. Eu não tô dizendo que eu li Cláudia, pra saber como é que são foto novela. Mas assim, aí ficou enrolando. Tipo, se fossem todos eles num bar conversando sobre os zumbis, ia ser a mesma coisa. Agora, a série de TV, eu já curti mais. Vocês gostam mais de ação, né? Assim, bastante... Você gosta, né, Letícia? Você leu o quadrinho ou você só viu a série? Não, eu só assisti a série. Eu gosto muito da série. A segunda temporada, eu acho que começa a ter uns clichês, assim, de filmes de terror e começa a ficar tendo uns sustinhos bobos. Mas eu gosto muito da série, principalmente a primeira temporada. Eu gosto deles lutando ali pela sobrevivência e começarem a ter mais problema com outras pessoas do grupo do que com os zumbis. Eu acho que é isso exatamente é o que vai acontecer se acontecer esse apocalipse zumbi. No segundo momento, depois da epidemia, assim, você teria que se preocupar mais com as pessoas com as quais você vai andar do que... com zumbis. Você é mais inteligente que os zumbis, então. Mas então, eu nunca li, eu nunca gostei muito, porque não me chamou interesse, porque ficou um clima meio de malhação pra mim, sabe? Não, é sério. Mas eu acho. Esse clima de... Eu acho isso interessante, cara. Eu também acho, mas eu acho que no caso do Walking Dead não me chamou a atenção. Tem histórias, assim, por exemplo, sei lá, Game of Thrones é um livro que só tem diálogo, só tem conversa. É só diálogo. Mas é um diálogo que me atrai, que eu acho interessante, aquelas conspirações e tudo. Já o Walking Dead tem um clima muito mais caseiro, sabe? De discussão assim. Novela. É, de novela, de discussãozinha assim. Discussão por picuinhas, assim. Isso é bem natural, isso realmente aconteceria, mas eu acho que não me atrai. Eu não vejo pra que ver uma coisa que eu vejo todo dia na vida real, sabe? Um grande momento da segunda temporada na TV, eles estão voltando de carro. Se eu não me engano, é pra fazenda, né? Que eles ficam na fazenda, acho, a temporada toda, né? Tá tocando aquela musiquinha melosa ao fundo, assim, o episódio acabando, e eu chego observando pela janela do carro um zumbi correndo no mato. Ele olha pra aquilo assim, apático, e aquilo ali define bem a série. Os zumbis ali são parte do cenário, a história é outra. O que o Robert Kirkman falou uma vez pra definir a série, eu achei assim muito bacana. Ele disse que os mortos-vivos são as pessoas. Porque eles já morreram, o mundo deles já acabou, o tempo deles já passou. Eles que estão fazendo hora extra. Eles começam a ter atitudes ali pra, em prol da sobrevivência que você começa a questionar se eles são melhores que os zumbis, moralmente melhores que isso, os zumbis. Isso você me puxa um assunto pra próxima HQ que também tem esse foco. Não é tanto na ação, é mais no relacionamento dos personagens, mas que eu já achei bem mais legal, que é a Crossed, do Garth Ennis. Vocês já leram? Nossa, é muito boa. É muito doente. Crossed, é assim, tudo bem. Ela é muito mais violenta do que qualquer uma dessas coisas que a gente já falou até agora. Qualquer outra coisa que é visto. Exato. Ela pega essa apresentação aí do Kirkman, cara, e transforma tudo no visual, né? Tem questões morais ali no Crossed muito mais profundas, assim, do que, por exemplo... Porque no caso do Robert Kirkman, ele coloca uma coisa do dia a dia. No Crossed tem uma cena, por exemplo, em que os caras encontram uma escola cheia de crianças. Eles matam a professora, a decisão, né, que eles tomam é de sacrificar todas as crianças, sabe? E eles ficam perturbadíssimos com isso. Aquela parada do pai com as filhas do... Que violentava as filhas. Ele não tava morto nem nada. Ele já fazia isso antes. Acho que vale a pena dar um sinopse primeiro, né, do que é Crossed, pra quem não conhece. Ah, então, isso que eu ia falar, cara. É que é o seguinte, O Crossed, ele é sobre um vírus e ninguém sabe exatamente de onde veio. O que acontece é o seguinte: começam a aparecer pessoas que eles têm uma espécie de cicatriz em cruz na cara. Por isso que eles são chamados de Crossed, ou no Brasil eles são chamados de cruzados. Essas pessoas, elas simplesmente são insanas, elas são psicopatas. Elas perdem totalmente qualquer freio moral. Então, ao invés de você ter simplesmente gente sendo devorada ou morta, você tem de tudo. Você tem estupro, você tem morte, você tem os caras comendo cadáveres, brincando com eles. É aquela coisa bem Gartienes. E eles se matam entre eles. Quando eles encontram seres humanos, eles acabam se matando entre eles. Tipo, eles gostam, né? Mesmo que estão morrendo, se divertem, estão dando risada, tem de prazer. Tem uma gangue do. Tem uma gangue do, dos caras, que ele, de um gordão, que ele usa como arma um pito de boi, tá ligado? Cara, é muito bizarro. Ele bateu um cara com um pito de boi. Horrível, cara. E é mostrado assim em detalhes visuais muito grandes. É muito horrível. Tem muita cena horrível mesmo, né? E mostra um grupo de pessoas sobrevivendo a essa condição. E assim, é muito mais extremo do que qualquer outro apocalipse zumbi. Primeiro porque os Crossed têm consciência. Eles querem pegar as pessoas e eles querem machucar elas. E segundo, que as pessoas estão numa situação em que elas têm que tomar decisões muito sérias. Tem uma série nova chamada Badlands, em que em determinado momento, um dos caras do grupo come um biscoito, que ele não podia comer. O que eles fazem com o cara pra punir? Eles cortam os tendões do cara e deixam ele lá pros Crossed pegarem ele, pra eles poderem ter mais tempo de correr e fugir. Eles têm que tomar esse tipo de decisão, sabe? Tipo, quem a gente vai sacrificar hoje para a gente conseguir viver mais um dia. É muito mais pesado assim do que qualquer uma dessas que a gente já viu. O Gartienes, ele soltou a escatologia dele sem dó nessa história, né? Sem dó, cara. Não, é muito pior que qualquer coisa que ele já tenha feito, na minha opinião, cara. Exatamente, cara. Ser pego por um Crossed é muito pior que morrer, né? É muito sinistro a maneira como eles mostram isso. Daquela tensão, né? Horrível, assim. Você vê que a merda vai acontecer de qualquer forma e vai ser horrível. Eu não posso ler nada disso. Ah, você não pode, você vai ter um treco. Eu nem durmo. Só a capa você já vai parar de ler. É, a capa já tímbula. Eu não consigo ver muita cena de violência, mas eu costumo sonhar, por exemplo, que uma pessoa tá me enchendo o saco e eu jogo ela no chão e começa a dar porretada nela, tá espirrando sangue no meu rosto. Creio isso, porra. Isso, eu não gosto muito de cena de violência, não. Eu acho que eu não gosto muito dos outros cometendo violência, mas eu posso. Cuidado, Marcelo. Marcelo, tá falando aí, cara? Não, essa mulher, ela já tentou me matar com o guarda-chuva, já foi uma história contada aqui. Que bom cabo do guarda-chuva. É que eu não tinha picador de gelo na mão, pô. Mas você tava mexendo. Ela tentou enfiar o cabo do guarda-chuva no meu bucho. Yeah. Assim, é que ela não tinha um pinto de boi pra bater em você aí. Bom, gente, acho que a gente tem que terminar, né? Já estamos aqui há um tempão. Não, acho que a gente pode falar. Agora falta tudo a gente falar como o MRZ reagiria ao ataque zumbi, né? MRZI, porra. Senão dá processo. Vamos supor que a gente é uma equipe aí, né? A gente é uma equipe? Primeira coisa que eu vou fazer é jogar o frango pra eles e sair correndo. Você tá maluco? Mas eu acho que um apocalipse zumbi é tão provável quanto brotar garras da minha mão. Então, eu vou ser um mutante com um fator de cura, esqueleto de adamantium. Tô tranquilo. Vai ser um Zumbilândia Wolverine, né? Vamos especificar aqui. Primeiro, vocês teriam um time? Vocês fariam um time se tivessem um ataque zumbi? Gente, olha, pra começar, olha como é que é tensa a situação. Você, Versago, você tem diabetes, né? Sim, puta, eu tô fudido, cara, se tiver uma... Não, sou o primeiro, fico... velho. Sabe? Uma semana eu morri. Então, tem gente na minha família que também tem. Você fica pensando, quem que eu vou deixar pra trás? É muito triste. Cara, eu ficar uma semana sem a minha insulina, acabou. Ataque zumbi, eu tô fudido. E a insulina, eu, por exemplo, eu tenho asma. Eu não tenho crise constante, mas assim, eu sei que se eu tiver, eu vou ter que usar uma bombinha. A bombinha é só carregar comigo. Mas a insulina não tem como conservar. Não, tem que ter uma geladeira. Imagina eu com uma geladeira nas costas. Um frigobar nas costas. Um frigobar nas costas. Eu acho que o pior do... Vai estar parecendo aqueles caras vendendo sorvete na praia. Vai. Gente... Pega, deixa o Versago morrer, enche de bebida, porque morrer feliz é... me dá uns explosivos e uma garrafa de vodka. Ah. Adeus, amigos. Deu, amigo. O Versago então já rodou, né? O Versago já rodou. Muito bem. Aí vocês iam começar a brigar pra ver quem ia ser o líder, né? Do grupo. Ia ser o Frango. Obviamente, o Frango. O Fodossauros e o JJ brigando pra ver quem ia ser o líder. Vão ser os três próximos a morrer. Eu tenho certeza que eles iam acabar elegendo a Mari no momento que ela tirasse a blusa. Isso ia ser uma coisa importante. Iamos ter que pensar depois, assim, no depois. É. Repopular a terra. A possibilidade da espécie. Bom, eu sei que eu danço também, porque não tô na minha melhor forma. Depois de deixar o Versalho pra trás, eu sou o próximo, provavelmente. Eu sou esguio. Eu também. Mas é uma bicha mesmo. Esguio. Eu tenho um corpo de platino. Caraca, imagina, esse time, a gente ia se matar só no time, né? Só na discussão. Isso é um detalhe. Quem aqui sabe, tem a menor noção de como dar um tiro? A Letícia. Eu. Assim, além de... O pai dela, essa é a parte... Certo. E Marcelo, o que você tá fazendo aí, cara, afinal de contas? Não, cara, porra. Ela tem ataques psicóticos durante o sono. Meu, tira, cara, porra. Gente, é difícil largar ela, cara. É pior. Então, cara. Eu tô imaginando a Letícia assim no ataque zumbi, com um pé em cima da cabeça de um zumbi triunfante, segurando um guarda-chuva e uma 12, sabe? Mais bom. Eu tô imaginando vocês correndo já com a minha caveirinha pendurada, sabe? Vocês pegaram meu crânio de lembrança. É, mas me diga, que arma que vocês usariam, hein? Gente, eu evitaria usar arma de fogo. Depende da forma... Barulho? Barulho. Pra não atrair zumbi e atrair mais gente, eu evitaria. E a quantidade de munição também não é exatamente uma coisa pra você ficar despreocupado. Ninguém aqui usaria arma de fogo, não. Então? Evitar, né? Eu acho que possuir uma, mas não usar. Vocês usariam o quê, então? Um machete? Um machado? Cara, uma picareta. Caraca, uma picareta é muito agressivo, cara. Sabe o que eu vi que é sinistro? Eu tava vendo um site de uns caras no YouTube que eles vendem armas, né? Eles vendem uma pá, que a pá deles é afiada. O cara arremessa as pás como se fossem facas. Cara, eu acho que você me mandou esse vídeo, cara. Essa eu te mandei, pá, né? É a melhor coisa que alguém poderia usar pra zumbi. O cara usa a pá como se fosse uma espada, ele corta a corda, ele corta a carne, é sinistro, cara. Tá ligado aquele programa Trato Feito? Sim. Um cara History, foi vender, né? No History, o cara foi vender uma vez um negócio que é tipo um soco inglês, né? Com um espetão na ponta. Tipo um espetão de uns 30 centímetros de triangular, assim, de ferro. Caraca. E os caras usavam... na primeira guerra pra perfurar capacete. Sim. O cara tava na trincheira, vinha o cara por cima e metia o soco. E atravessava capacete, cabeça, atravessava o que tivesse embaixo. Caraca. Bom, eu acho que o melhor seria possuir uma arma branca, né? Uhum. No caso, uma espada, uma faca, e junto disso, algo inflamável. Porque já que explodir zumbi faz barulho, eu acho que queimar zumbi deve ser divertido. E não deveria ficar atenção. É pior, cara. Mas ele não é vai parar, né, cara? É pior, ele espalha o fogo. Exatamente, você vai queimar toda a pele dele, ele vai continuar andando. Ele vai queimar outro em cima de você, cara. Vai ser com zumbi inflamado. Ele vai vir correndo por cima de você em chamas, cara. Vai ser horrível. Exato. Cara, não, mas vai ter uma hora que ele vai ficar só com osso. É, mas demora, até cara. Até lá. O zumbi não é feito de álcool, não, cara. Como o Frango disse, espadas, né? Tipo a Mistone. Acho que é uma boa arma. Até se tiver um espaço pequeno, assim, pra ele se movimentar, um martelo, cara. É útil pra caramba também. É. Gente, pé de cabra serve pra muita coisa. Pé de cabra já é Half-Life, né, cara? Isso que eu falava, o Half-Life me ensinou muito a utilizar o pé de cabra. Serve pro Gordon Freeman. Caraca, pé de cabra, você matar um zumbi numa pesada de cabra deve ser uma coisa sinistra. Acho que o Versalho vai concordar comigo, a melhor coisa que você pode levar lá pra fazer esse zumbi é uma toalha. Ah, é sempre útil. Vou molhar a toalha e bater nessa bunda. É, isso na primeira semana, né? Porque depois de um tempo vai ter cogumelo nessa toalha. Aí você come os cogumelos, eles estão sendo sua fonte de alimentação principal. Aí você vai ver zumbis lá voando, zumbis verdes, né, cara? Fadinhas, um monte de coisa. É um foda-se muito grande você dar uma toalhada molhada na bunda de um zumbi, sabe? É um foda-se muito grande. Porra! Eu não sei se vocês sabem, mas dia 19, 20 e 21 vai ter a Fast Comics aqui em São Paulo. E no centro de eventos São Luís, eu vou estar lá, acredito que você sabe também. E eu queria lançar uma promoção. Ih, caramba, lá vem. Já que o tema aqui é zumbi, quem me achar... Morder o frango vai ganhar... Na bunda. Tem que ser na bunda, não, hein? Não, tem que mostrar uma foto. Tem que mostrar a foto. Cara, não dá ideia. Se não tiver a marca, não vale. Não dá ideia, porque é o tipo de gente que frequenta nosso site, é bem possível que eles façam isso. Mas, a promoção é a seguinte: se alguém me encontrar na frente. Peraí, é o volume 4 abordar, do Walking Dead? É, contatos carnais, volume 4. Mas ninguém vai tiver contatos carnais. Então, quem tiver um contato carnal com o frango, vai ganhar um Walking Dead de. Mas que bosta, cara. De 4. De 4. É a mordida na bunda. Falar que você é um tesão. Puta que. Tá difícil a coisa aí, Frank? Tô vendo que você vai gostar bastante de Crossed, Frank. Pode ser que você se divertir bastante. Ele já foi infectado, essa ideia. Ele já infectou já. A minha arma de escolha seria um corpo em boa forma física. É. Kung Fu, né? É. Lutando com zumbis. Exatamente. Você ia entrar pra academia antes, né? Então. A minha arma de escolha seria essa. A minha arma de escolha seria um padre que soubesse lutar com Kung Fu. Se você levar ele numa coleira ou numa pokebola. Já pensou? Mac Gruber, eu escolho você! Bom, eu já estaria morto, então não tem que me preocupar com isso.